mulher. Não, não, não é difícil conseguir, basta querer. Querer é poder, é assim que tem que ser. Eu mostro o caminho e vocês vão ver. Não precisa se prostituir. Se os tempos mudam, você tem que mudar também. Não dever satisfação a ninguém, sim viver bem. Pode ser no rap ou na faculdade, essa sim tem que ser a nossa identidade. Dizem que a mulher é um sexo frágil, cai pra dentro pra ver de qual é. O mundo gira e não paramos em pé. Pode ser homem ou ser mulher, se aceitar bem. Se não gostar, não vou parar. Se achar melhor, passe a desfilar, fazendo os tais filé gostar. Eu não tô na correria, indo atrás do meu ideal. Muitas vão me criticar, outras vão gostar, mas é assim que vai ser. Nunca vou me vender. Duvidaram de mim, eu consegui, estou aqui. Noite sem dormir, você que não se tocou. A noite já passou, vacilou. Não tem para quem pedir socorro, ninguém confia mais. Para ser feliz, nunca é tarde demais. Sem querer criticar, sou humana, também posso errar. Mas procuro me enxergar para não vacilar. Se pôr, vou rodar. É uma bomba ativada, não posso demorar, demorou. Não deixa o impulso te levar, às vezes penso que a idade me faz balançar. Mas a cultura me fez enxergar, estou de volta para no caminho certo andar. Muitos idiotas vão tentar me tocar. Isso mesmo, não deve confiar, fica esperta para não se deixar levar. Sempre vou te escutar, o que é melhor para mim, tenho que abraçar. Vou confiar, tenho o rap do seu lado para te apoiar. Tenho sonhos, dias melhores virão para mim e meus irmãos. Saber viver, sempre esperta e nunca correr.